muito bem, muito bem. Fazendo os pastelzinhos, tá? Fazendo as coisinhas, tá? Promoção para todos os lados, né? É verdade. Que espetáculo. Esse é um disco, como eu disse, lançado há muito tempo atrás, 1981-82. É um EP, na realidade. É um disco em 45 rotações. Ó. Que tá em 45. Aí se passar para 33... Será que ele não é em 33, não? Fica bom também. Que desorientação, hein? Enfim, promoção totalmente alavancada e formatada. E na quebrada aqui dos Inocentes, entrou a pedidos o grupo Can. Volta aí, ó. Foi FM. Alô, can you go? Ronca, ronca. Here we go. Desconexão total com a realidade, né? Esse é um disco lançado em 1971 pelo Can, C de casa, A, N de nada, a banda alemã, liderada pelo Holger Tchukai. Esse sim já esteve no Brasil. Recebemos um e-mail informando que o Tom Waits já esteve aqui para fazer um filme. O nosso ouvinte não soube dizer qual filme, mas deve ter estado mesmo. Tago Mago é molinho, participante de qualquer lista dos melhores? Dos quantos melhores? Relativo isso. Dos 30 melhores, com certeza, de todos os tempos da música planetária. Tem gente que cita como um dos três primeiros, ou talvez o principal disco já criado pelo ser humano, sabia? Né? É mesmo? Oh, yeah. Esse aí é um fundo. Enfim, promoção rolando loucamente, né? Sim, sim. Participação frenética. Gustavo Jobim, Fernanda, Ana Carla. O Gustavo falou que é grande fã. Vamos evitar citar nomes, sim, né? Sim. Aquela coisa da influência, né? Até porque essa promoção tá bem difícil. Mas eu vou adiante, daqui a uns 15 minutos, dizer o meu voto. Certo. E vou mostrar a moça empetrepando um clássico da música brasileira. Pouquíssimo conhecido, tem mais essa, hein? O Gustavo falou que é grande fã do Ken, já até tocou com os caras. É verdade, o Holger Tchukai teve aqui, esse cantor. E o Gustavo, que é nosso ouvinte de muitos anos, tem a banda, um pesquisador, um cara da pesadíssima. Tá com um Zumbi do Mato hoje, o Gustavo. Ah, ele se enfronhou na banda que foi formada para o Holger Tchukai se apresentar em São Paulo. Mas enfim, falando em bandas influentes, uma fofa, muito fofa mesmo, inglesa, acaba de lançar um disco, e saiu muito rápido aqui, saiu pela EMI. Caipirinha mandou o compacto, eu não toquei ainda, Corinne Bailey Rae. Linda, linda, 26 anos, uma coisa de maluco. O disco dela, como eu disse, o álbum já foi lançado, e esse compacto, que destaca o primeiro single do disco, tem um título bacana pra caramba, a música Put Your Records On. Tá falando pra gente aqui, né? É verdade. O lado B do disco, ela rende homenagem à principal influência, à principal banda. Ela tem 26 anos, hein? Eu não vou dizer a banda porque a música é muito conhecida e é um espetáculo a versão dela, que só tem nesse compacto aqui, eu acho. Quantidade de informação errada que a gente passa é uma loucura, né? Aliás, eu sempre comuniquei isso. Eu não sei de absolutamente nada. O programa é feito aqui na hora. Eu mando dezenas de batatadas a cada terça-feira. Por favor, use a internet, use o telefone para corrigir as informações equivocadas que eu passo. O site do Ronca Ronca também está aberto para, né, esse tipo de manifestação, para não crescer uma coisa errada. Tem, né? Perguntinha, não? Sem perguntinha. Perguntinha só Pantera Negra. Mas enfim, ela com 26 anos, desde a tenra idade, era louca por essa banda, perseguia, tinha os discos, enfim, uma coisa de maluco. Se tornou uma artista, né? E, evidentemente, rendeu a sua homenagem à banda. É um compacto de 7 polegadas, um vinil e tem um arranhãozinho. Vai dar um crack aqui, mas eu vou tocar desde o início, porque o arranjo é espetacular e a música é uma coisa de louco, né? I love you, darling. How I love you, baby. How I love you, darling. you're no good. Quer ver como é possível esmagar, estraçalhar o presidente candidato em 20 minutos no segundo turno? O senhor só tem uma opção. Ronca, ronca. Someone's pocket to do the dirty work. You come to shoot the pony, they come to do the jerk. They leave him halfway to paradise, they leave him halfway to bliss. The lady's invitation never seemed like this. The boys, they start the moms and dads, you wears and nearly ditch. Have you ever been had? Clapping, clapping. The long, flags up the outskirts of town. But meanwhile in Clubland they are ready to pull them down. Você quer ouvir uma rádio com o melhor da música? Fique aqui. Frequência de Classe. Mais uma vez no programa da gente, Elvis Costello com a orquestra holandesa Metropole Orchestra. Senti. Fala aí, Holanda. Eu vi um documentário sobre a Copa lá com o Cruyff e seus Blue Caps. Que espetáculo de jogador, né? Que seleção. Eu vou torcer para um lado. Eu fiz essa pergunta lá no site do Ronca Ronca. Tá falando sério? É. É o Escócia. A Escócia tá na Copa? Não. Então é Holanda. Então é Argentina. Você não acha que a Holanda merece ganhar uma Copa do Mundo? Sei, né? Não digo pelo futebol, não. Futebol de menos. Pela torcida. Sim, sim, sim. Pelo país. Aquela coisa. Faltou. Aquela coisa lá que neguinho... Sei, sei, sei. Você manja, manja? Faltou alguém na tua lista lá, não? Do Brasil? Faltou algum jogador, não? Valdirão tinha uma chance, né? Olha aqui, momento estupidez total. Almost you. Almost Blue, de Elvis Costello. Falei do Holger Tucai, o líder, né, principal espírito por trás do Can. Ele veio ao Brasil em 77, 78, mas o Damo Suzuki foi com quem o nosso amigo Gustavo se apresentou em São Paulo. O Damo Suzuki é vocalista japonês, um camelô da voz, como eu já falei aqui. Foi encontrado, sei lá, em algum país da Europa pelo Can e... abduzido a banda e gravou os primeiros discos. E depois saiu e tá por aí. Ele chegou no Brasil, juntou meia dúzia de admiradores e fez um show. E agora ele deve estar na Itália, depois vai pra Nova Zelândia e o Damo Suzuki correndo o mundo. Cara. Valendo a promoção. Vai ter um intervalo aí agora. Com certeza. Né? Valendo a promoção, ligue pra gente. Telefone 2221-1029 ou pelo site oifm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro. Fale conosco. O Ronca Ronca quer saber, na sua opinião, qual a grande mulher brasileira de todos os tempos? Respostas, participações monumentais, diria eu. Um pouquinho aqui de Elvis Costello. Almost there is part of me this. E a maravilhosa chamada da festa fala nessa sexta. Ela está antecipando uma semana. Essa chamada é para entrar na semana que vem, né? Só um aperitivo. Depois da sexta, né? Então, Ronca Ronca, sexta-feira, dia 26, com De Leve no palco, distribuição do CD Panic at the Disco, camiseta do Ronca Ronca especial para a Copa, até às 11 horas, apenas. E uma informação interessante para a nossa mega torcida de Niterói, o Bibi Sucos, nosso parceiro, né, na confecção da camiseta, prevista a inauguração da loja agora dia 22 de maio, lá na cidade de Sorriso. E a loja, muita gente pergunta, onde vai ser o Bibi, onde vai ser o Bibi? O endereço é Coronel Moreira César, esquina com Marise Barros, Bibi Sucos e Caraí Total, no centro da libidinagem de Troense. Né? A gente vai para o intervalo e volta com o novíssimo single da banda britânica The Zootons. É isso, Kleber Vinícius, Eliana Garcia, Gustavo Jobim, Cristiano Costa, todo mundo participando. Participe você também, o fm.com.br. Fale conosco, Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente volta. Ronca Ronca, com Maurício Valadares, só na Oi FM.